Sator Recife, Sena 3520, ponto de alta descida. Sena 3520, o controle. Tenho serviço radar encerrado 60 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível 190 e coordene sua descida com o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Sim, me desculpe, controle Salvador. Vai coordenar com a descida então com Aracaju em 1203 até já, 3520. Boa noite. bom dia, o voo 1161. Pro 1161 para Guarulhos, informação em curso Charlie, pronto para cota? Pronto, portão 8. Portão 8, gol 1161, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeu, via Antêsulo 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita da El Lida, motiva. Transponder 5546, controle Salvador 120.8. 10 Guarulhos, via Antêsulo 10 até Taubaté, nível 360, decolou 10. Nadael, Leda, Montiba, 5346, controle 1208, é o gol 1161. 1161, faz decolagem curva direita, transponder 5546. 5546, direito. Cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, gol 1161. Salvador. Serra Brava, Golfinho 3601. TAM 3601, informação em curso Delta, pronto, cópia. Delta, autorizado Serra Brava, Serra Papá, via Berlu 10, Pubá, via Berlu 66, conforme rota, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita, saída da Euleda Motiva. Transponder 5552, controle Salvador 120, décimo 8. 60 conforme São Paulo, da Euleda Motiva, 5510, pulada, pode ser o número 6 conforme faz. Pessoal, com curva direita, 5208, controle, 5552, transponder. Planejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, TAM 3601. Chamada pronto, 0. Pronto, puxa acionamento, portão 8, gol 1961. Cuidado, chame táxi, 1961. Livre, chama táxi, chegou 1961. Aerotáxi chegou 1961 com 4 horas e 35, Galeão 139. Uno táxi aprovado até o ponto de espera da pista no zero, via pátio Uno e táxi Índia, no ponto de espera torre, Uno 18-95, QNH 10, Uno 8. Gente, Liberty Taxi via pátio Índia, torre 395, gol 1961. Gol 1961, autorizado a linhar e decolar a pista 10, vento 100 graus, 029. Alinha e decola na 0, gol 1961. A 3601, no puxa acionamento no 03. Autorizado, chame táxi. Chamada táxi 3601. O 1961, decolando 30, controle Salvador 1208, valgo 1961. Controle de Salvador, bom dia, gol 1161, decola, passa 1700. Bom dia, contato radar, suba via da Elfa, em nível de voo 360. Sobe via da Elfa até o 360, gol 1161. direita, Monte vai dar presente, o gol 1961. A prova vai ser a 230, o gol 1961. Faça coordenação, gol 1961, uma benção. Pode dar. Uno 1161, o centro Recife autorizou para o Edmundo. Oscar Golf, novembro, Alfa Rio. Não consegui copiar, muito baixo, pode repetir, por favor, o gol 1161. Afirmativo, o centro Recife autorizou para o Diogo Ignazio. Ignazio, gol 1161, grato. Taxa 3601, 164, com fins 4 horas e 13. Taxa 3601, taxa aprovada até o ponto de espera da pista no zero, direita via Índia, no ponto de espera torre 1, 18.95, Kenya H1, 08. A Índia, ponto de espera no zero, torre 18.95, bom dia. Agora com o centro Recife, frequência 1-6, decimal 2-5. Pode repetir, por favor, o 1-1-6-1. Ativo, frequência do centro Recife, 1-2-5, decimal 1, alternativa 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, gol 1-1-6-1. Bom dia, Santa 3601, Ponte Ferragano 0, pronta. Santa 3601, Santa autorizada linha decolar para Soma 0, vento 090 graus, 029. Linha decola no 0, Santa 3601. Sou 3601, decolou 43, controle de simulador 120, décima 8. 308, controle, bom dia. Controle, bom dia, da 3601, da El. 3601, contato radar, no Paronisa 360, autorizado direto à posição Lima. Queria confirmar a posição intercortada? 3601, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, sobe o 360, na 3601.